Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Ao sábado, entre as 12 e as 14 horas, na Rádio Universidade de Coimbra, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Para abrir a orelha extra de hoje, o tema que encerra o último trabalho dos escoceses The Rosa chama-se The Mute. O álbum tem o título Whim. Duas horas habituais de orelha extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita. Olá a todos. Continuamos agora com os australianos No Zoo. We'll be right back. Criação do punk funk dos idos 80 por este coletivo de Melbourne, na Austrália, de nome No Zoo. A editora, pronto, saiu este álbum, que não é o primeiro, ao que sabemos, é Chapter Music, editor que já nos tinha dado os Twerps e também os Dick Diver. O tema foi Spirit Beat. Iniciais da Orelha Astre de hoje, também a pertencerem ao novo Guerrilla Toss, de título Eraser Stargazer. O tema para hoje, Perfume. We'll be right back.

Começamos a orelha extra de hoje com música que se alicerça firmemente no passado, mais uns do que outros, no caso os No Zoo e depois os Guerrilla Toss. E de seguida partimos para outra música bem diferente, como é o caso dos italianos Inutili. O novo álbum chama-se Elves, Red Sprites, Blue Jets. Já tínhamos tomado conhecimento por aqui na orelha extra com a banda o ano passado, com o seu segundo álbum e também uma compilação de título Unforgettable Lost and Unreleased. Regressam agora em março com este trabalho e o tema com que estreámos o mesmo foi Red Spider Fever. Time. spent. The present day suggests that something should somehow move on, but is there really time? And should something be made of it? Life's agile, mysterious, and so precision here. The reasoning is the way you know and save it. Francisco Silva com a sua velha aventura Old Jerusalem, e ao fim de vários discos já construiu uma carreira absolutamente incomparável dentro da música cá em Portugal. Este é o último trabalho, chama-se A Rose is a Rose is a Rose, trabalho com a participação ativa do músico mais ligado ao jazz, Filipe Melo. Ouvimos o tema-título. Primeiros minutos da também a primeira hora da Orelha Extra, e vamos continuar com o novo Roque a Traoré. Chama-se Né Só. Para hoje escolhemos Quénia. Iaie, como na Quénia lé, como na Quénia lá, como na Quénia lá, a Quénia. Ona Kenya le, imana ke mofe kanuna Kenya le, imana ke bana moro ona Kenya le, mumana ke kukoro kobe na Kenya, eya ye kobe na Kenya le, kobe na Kenya la kobe na Kenya la. Imana ke fenfeno, kobe na Kenya. nyuma lukarama Itala kuma pefu afocha kwa nyuma Sunguru lukarama Itaje nyuma nyepeke afocha kwa nyuma Mumana kipenveno ya kanye kanka mwanebo Eyaye kube na Kenya le Kwa mana Kenya la kwa mana Kenya la a Kenya Deputado la wale nyuma partido oposisyon luko Kenya Ministre luko Kenya fonctionnaire lula wale nyuma jamana nyamogola wale nyuma odebi jamana latanye ka jamana deno bela sera nyuma ka anu kalanka ana waju ka anu bela wale nyuma na ka jamana ayiriwa eyaye kombe na Kenya le komana Kenya la komana Kenya la a Kenya Ya kanye kanka kodila If I were a carpenter If I were a carpenter Orelha extra Tentamos acertar na cabeça do prego Thank you.

Último disco da fantástica formação liderada por Ken Vandermark, o Zodio One, chama-se What Thomas Bernard Saw e foi gravado em duas noites consecutivas, em agosto de 2014, nos clubes Constellation e Sugar Maple, na cidade de Chicago. Ouvimos o tema 2 no alinhamento do disco, que se chama Boxes and Dancers, For Getachew Mekuria e Melaku Pelai, dedicado, no caso do primeiro músico, o saxofonista YouTube, e depois o líder da formação Fendika, o músico Melaku Pelai. Oh my gosh! Orelha Extra, vemos com os ouvidos. Sons de encerramento da primeira parte da Orelha Extra de hoje, com o mais recente Songs for Our Mothers, os Fat White Family, com Hits, Hits, Hits. Vamos ouvir ainda os Sea Pinks de Soft Days, com dois temas, Your Horoscope e Down Dog, e possivelmente depois o suíço Tatum Rush de Guru Child. closest it could really be. But I still can't hardly recognize her. Maybe just because the night has come. Waking on the beach, I hear you calling. I said, where the hell you been? Come here late. The twilight, golden skin. I don't wanna know when this will be over. Over. Now there's just you. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre as 21 e as 23 horas, na Rádio Castrense, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Yeah. Finalmente reeditados os três primeiros álbuns da banda norte-americana Crob de Cleveland, Ohio, através da Northern Spy Records, numa caixa a que deram o título de 1993-1997, precisamente as datas em que foram editados esses três primeiros discos, o homónimo em 93, Lost Nation Road em 1994 e depois em 97 Map Monitor Surge. Do primeiro álbum ouvimos no início desta segunda hora de Orelha Extra três temas, que foram eles Aphasia, 405 e To The Child Reader. Orelha Extra, canal auditivo suplementar através da Universidade FM, Rádio Castrense, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Universidade de Coimbra. Isto em Portugal, no Brasil, em São Carlos, na Rádio UFSCar. Podcast em orelhaextra.com, Facebook, Twitter e e-mail orelhaextra@sapo.pt. Estão assim dadas as boas-vindas com o Scraw. Besides surfing, what do you think about love for it? E também Anderson Paak de Malibu, Room in Here. Baby, this room in here, just enough for two in here. Ain't nobody but you and me. Yeah. What can we do in here? What can we do? What can we do? I want you by my lonesome, above this crowded space. It's easier to hold some when no one's in the way. Well, if no one's in the running for the part, I'd love to pick a day to show you the main room. Whatever's a good time. I don't need a bouquet, I just need proper space. Only 3 blocks away, I got bottles for days. I got tropical haze, go ahead and wave by. Let me help with your coat, grab a hold of my arm. Tell them niggas to move, tell your sister you fine. Cause baby, there's room in here, just enough for two in here. Ain't nobody but you and me in here. Yeah. What can we do in here? What can we do? What can we do? As crazy as it may seem, it's not too hard to read. It's too many ifs and maybes, and not enough certainty. Well, if no one's putting numbers on the board, I'd love to take a swing. Might even graze you. But I don't mean any harm, I'm just speaking my mind. Take a look at that moon, about as bright as your eyes. We got plenty of space, go ahead and recline. Take a puff of that, get a sip of this wine. Yeah, feeling good? Cause baby, there's room in here, just enough for two in here. Ain't nobody but you and me. What can we do in here? What can we do? What can we do? So why don't we get out of here? Let's go do something. She had a bright smile. Big white teeth, I mean, whiter than the white tee, remind me of wifey. Met her at the studio, sorta like a high buy. She told me she had game, so we connected like the Wi-Fi. She had this Asian swag about her, so I called her my tie. Started following her, she was the only thing on my timeline. And there was this one picture, her in the swimsuit, that made a nigga wanna beat it up, and I intend to. But I'ma have to put in work, baby girl that drink it all. Face like Mona Lisa, I'm just trying to beat a wall that hang on. I ain't got no patience, I can't wait long. She come and see me, but she don't stay long, and that's the problem. She a good girl, maybe it's too much smoke in the room, and she don't want that Mary Jane and her Vidal Sassoon. So I'ma take a minute and walk her to a Uber. Got a bullet in my heart and she the shooter. Hey, baby, there's room in here, just enough for two. Thank you. jumble, mix up. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo de Fernando Pedrita. Thank you. Yechida mafrida ben ha'emet la ashlaya ima. Um israelita, um músico britânico bem conhecido e a excelente formação indiana Shia Benzur, Johnny Greenwood e os Rajasthan Express no álbum Junoon, que poderia ter saído melhor que aquilo que saiu, é a nossa opinião, e escutámos o tema que se intitula precisamente Who. E de seguida, a aventura de James B. Stringer enquanto Broodma. We'll be right back. Days é o título do álbum assinado por Brood Ma, para colocar ao lado dos trabalhos de Lotic, The Sprawl, Ling, Mesh, entre outros. Os temas foram Hardware e Molten Brownian Motion. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? Grass and green on the patch beside the sea. We don't trust till there's nothing left to bleed. Scratch, missing bricks and spoons, we smell the green. Back in the kitchen, I'm a little master key. It's difficult to read between the lines. Stash, spilling out a foreign currency. They call you up and there was nothing in your screen. Or a lash, shirt, whipping creature cruelty. All bruises, nothing, hashing into Italy. It's difficult to read between the lines. Que é o título de um novo trabalho para os Octagrape, através da editora Sounds Familiar. Nunca sabemos como é que devemos dizer o nome desta editora, cujo frontman é o músico Dan Danielson, de que já não ouvimos trabalho há bastante tempo. O tema desta vez foi Difficult to Read. E ao fim de 5 anos, finalmente, novo disco para a excelente banda que são os Richmond Fontaine. Ain't no use, oh, it ain't no use. Maybe some guys just ain't meant to. I was living in Montana once, I was married for a while, it rolled so easy. Got to where she couldn't stand our place. Got to where she cringed at the way that I slept in a butterbird, a finch she called Little Joe. One night she blew into a race. In the snowstorm she ran outside and opened up the cage. Wake up, Ray. Wake up, Ray. Wake up, Ray, and let's get out of here. This town's done nothing, it's clear. Richmond Fontaine dizem que este novo disco marca o final da carreira da banda. Chama-se You Can't Go Back If There's Nothing To Go Back To. E o tema foi Wake Up Ray. Segunda e última parte da Orelha Extra. Ainda o trio de Seattle Wimps, The Suitcase, Old Guy. Party, all right. secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point, good. And now... Bend over. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. E são já as despedidas da Orelha Extra de hoje, 2 horas de canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita. Já escutamos a aventura do mexicano Diego Martinez, de nome Lumen Lab. O álbum intitula-se They Are Killing Us e o tema Granola. Vamos ter tempo ainda depois para escutar os suíços Savage Grounds do EP Unpleasant Music for Unpleasant People. Tchau. We'll be right back.